vai ter farra na minha fazenda. Meu paredão já começou a tocar, já tem boi na brasa, gente que dá água. Cavalo bom pra mulherada passear. Meu paredão já começou a tocar, já tem boi na brasa, gente que dá água. Cavalo bom pra mulherada passear. Meu avião pousou, tá cheio de mulher. Só convidei a atriz, veja como é que é. Preparei a bebida, é farro o dia inteiro. Quando o Valdez chegou com o caminhão do vaqueiro, a festa começou, com banho de olipá. As minas já dançando em cima da minha jaguá. O drone tá no ar, filmando o desmanteiro. Aqui uma dança langa, a cama é feita de dinheiro. Meu paredão já começou a tocar, já tem boi na brasa, gente que na água. Cavalo bom pra mulherada passear. Hoje vai ter farra na minha fazenda. Meu paredão já começou a tocar, já tem boi na brasa, gente que na água. Cavalo bom pra mulherada passear. Hoje vai ter farra na minha fazenda. Meu paredão já começou a tocar, já tem boi na brasa, jet ski na água. Cavalo bom pra mulherada passear. Vai ter farra na minha fazenda. Meu paredão já começou a tocar, já tem boi na brasa, jet ski na água. Cavalo bom pra mulherada passear. Meu avião pousou, tá cheio de mulher. Só convidei a atriz, veja como é que é. Preparei a bebida, é farro o dia inteiro. Mano, o Valdez chegou com o caminhão do vaqueiro. A festa começou, com banho de olipá. As minhas estão dançando em cima da minha jaguá. O drone tá no ar, filmando o desmanteiro. Eu quero ouvir, quem sabe canta. Cavalo bom pra mulherada passear. Hoje vai ter farra na minha fazenda. Meu paredão já começou a tocar, já tem boi na brasa, gente que na água. Cavalo bom pra mulherada passear. Ei, mulherada!